olhera, sentimos coceira. Somos magrelos, dientes amarelos. O Pop Mix está aqui no Rio de Janeiro com dois dos integrantes da banda Los Beef, que está lançando o álbum Super Superfluo. Eu estou aqui com o Igor, vocalista da banda, e com o Gui, batera. Pô, um grande prazer falar com vocês. Gostaria de saber, logo em relação ao disco que está aqui já em nossas mãos, se era exatamente isso, né? Vocês estavam com esse disco aí já na marca do pênalti há algum tempo, né, Igor? Foi, assim, a gente tinha já gravado, em 2008, a gente chegou a gravar um disco meio caseiro, assim, já com algumas músicas que estão nesse disco, e aí, só que foi sempre uma coisa, a gente querendo fazer uma coisa mais, que a gente não tava muito satisfeito, assim, com o que a gente tinha de gravação, né, então a gente queria realmente fazer uma parada, um disco físico mesmo, pra lançar, e que uma parada bem gravada e legal, assim, que a gente fique realmente satisfeito, então a gente tava já há um bom tempo planejando, assim, isso agora a gente finalmente conseguiu fazer. Bacana, Gui. Fala um pouquinho de como vocês usam a internet, né? Lançaram um clipe, tem uma página frenética ali no Facebook, enfim. É, a gente está sempre procurando, enfim, pesquisando, vendo novos métodos de divulgação e sempre, assim, num diálogo constante dentro da banda, a gente está sempre vendo qual é a melhor forma da gente divulgar, né? Então, a gente tem sempre um canal no YouTube que está sempre sendo atualizado, tem o nosso Twitter também que está sempre, enfim, está sempre rodando lá. É, nossa página no Facebook, a gente está sempre divulgando, sempre postando coisas novas. Tem nossa página no Bandcamp também, onde tem o disco, enfim, e tá tudo sempre, tudo integrado, né? Todas as páginas sempre integradas, que é, acho que divulgação você tem que fazer assim mesmo, você tem que ir procurando todos os meios possíveis, os melhores meios para você ir divulgando seu trabalho, mostrando sua cara, né? Bacana. Igor, como é que funciona a banda ao vivo? É parecido com o disco? Vocês se sentem mais uma banda de palco ou de estúdio agora, de álbum? O Los Beef funciona melhor no palco ou no disco, na sua opinião? Então, isso é legal, assim. Assim, eu acho, pra mim, sempre o grande forte do Los Beef foram os shows, assim. Mas é porque também a gente não tinha um disco antes, assim, e a gente tentou passar pro disco a energia dos shows, assim, sabe? A gente tentou usar umas meios artifícios, tipo emenda de músicas que a gente usa no show e tal. A gente tentou deixar o mais meio energético, caótico, assim, possível, pra tentar traduzir, assim, o que a galera gostava no show, sabe? Só que, sei lá, eu tô tão satisfeito, assim, com o resultado. A gente, tipo, foi muito bem trabalhado todos os arranjos e tal, foi uma coisa que a gente meticulosamente planejou, sabe, tudo. Então eu acho que agora a gente pode ser considerado tanto uma banda de show quanto uma banda de disco, assim. Mas pra mim, o meu gás, assim, é o show, assim. Eu gosto muito de show. Ótimo. Qual que a gente ouve agora, Gui? Vamos escolher uma aí pro pessoal curtir. Vamos de Rádio Cabeça, então. Uma das favoritas da galera aí. Vamos nessa, conferir aqui Rádio Cabeça com o Los Beef. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar com eles aqui no Pop Mix. Já se foi o tempo em que eu me preocupava em me expressar artisticamente. Já se foi o tempo em que o mais importante era ser criativo e inteligente. Nunca mais eu penso antes de escrever, nunca mais eu fico longe de você. Nunca serei popular se eu não me vender. Por isso eu quero tocar na rádio cabeça de muita gente, ser insistente e repetitivo, invasivo. Mas se você nunca vai me esquecer. Por isso eu quero tocar na rádio cabeça de muita gente, ser insistente e repetitivo, invasivo. Mas se você nunca vai me esquecer. Hoje eu rio muito desses idiotas que ainda esperam que um dia serão muito aplaudidos pelas suas obras de arte que tocam qualquer coração. Nunca vão ouvir o que tem a dizer, nunca vão pagar para te conhecer. Não dá pra alimentar sem ter o que comer. Por isso eu quero tocar na rádio cabeça de muita gente, ser insistente e repetitivo, invasivo. Não, se você nunca vai me esquecer. Por isso eu quero tocar na rádio cabeça de muita gente, ser insistente e repetitivo, invasivo. Não, se você nunca vai me esquecer. Quero tocar na rádio cabeça de muita gente, ser insistente e repetitivo, invasivo, nocivo. Você nunca vai me esquecer. Por isso eu quero tocar na rádio cabeça de muita gente, ser insistente e repetitivo, invasivo, nocivo. Você nunca vai me esquecer. Na região metropolitana, na região. África, a minha mãe. Eduda! Por isso eu quero tocar na rádio cabeça de muita gente. Ser insistente e repetitivo, repetitivo, repetitivo, repetitivo, repetitivo, invasivo, nocivo. Você nunca vai me esquecer. Estamos de volta aqui com o Igor e com o Gui do Los Bife aqui no Rio. É, por falar no Rio de Janeiro, que hoje estamos aqui numa tarde das mais quentes aqui, né, na zona sul do Rio, acredito que em toda a cidade também. Como que é estar situado hoje na cena carioca? Como que é ser uma banda nova no Rio de Janeiro em 2012 e agora 2013 também? Assim, tem seus desafios, assim, né? É um pouquinho complicado, assim. É bom, mas é um pouquinho complicado. Porque eu vejo que tem muita, muita banda boa, muito boa aqui no Rio, assim. De banda que a gente conhece, galera que a gente já tocou junto, assim. Mas eu sinto que falta um interesse de, talvez, de mercado mesmo. Não nem de mercado, eu acho, mas das pessoas, assim, também. E às vezes é um pouco difícil, por mais que o número de casas está crescendo, assim, agora ao longo dos anos, assim, ainda é um pouco difícil, assim, às vezes conseguir sempre marcar um show num lugar que tem um esquema legal e tal. Mas é legal porque o Rio de Janeiro o clima do carioca é muito bom, assim, então às vezes é bem legal. Vocês têm algum show na cabeça que tenha sido o show marcante, assim, que vocês possam citar sempre? Olha, desde a minha entrada na banda, pelo menos, né, que eu entrei no começo de 2010, né, e depois entrou o Maurício no final de 2011, desculpa, nossa cabeça. Olha, um show marcante, mas pra mim, assim, quando eu tava na banda e o Maurício ainda não tava, foi a final do NMB, que eu juro, assim, eu não esperava mesmo que a gente fosse ganhar, e a gente conseguiu ganhar, assim, eu realmente não esperava, e a gente vibrou pra caramba e tal, e foi um momento, assim, de confraternização. Eu tinha acabado de entrar na banda, né, era o meu segundo show, o primeiro foi da eliminatória do NMB, então pra mim aquilo foi especial. É um show que eu, não só o meu favorito, assim, o mais memorável com o Los Bife, mas talvez o da minha vida, assim, aquilo foi realmente muito legal, foi bem bacana. Incrível mesmo, ao vivo é sempre, algum show sempre fica na memória, incrível. Em relação aos próximos, já que a gente está falando em shows, o que vocês pretendem aí em termos de shows? É complicado isso, né? De poucos lugares, mas tem que ser meio que no do it yourself mesmo. Pois é, a gente está tentando correr atrás agora, assim, de um lugar com um esquema bacana. A gente tá com um show marcado a princípio, dia 23 de janeiro, no estúdio RJ. A gente está, acho que a gente, não sei se... Tá confirmado já, não tá? Tá confirmado. Acho que a gente tá no trâmite aí, mas eu posso dizer que tá confirmado. Só se algo der errado que não vai rolar. Agora a gente tá querendo fazer shows pra divulgar o disco mesmo, né? Porque o disco físico, a gente já lançou o disco online na internet, né? E o disco físico chegou semana passada da fábrica, então agora a gente tá querendo fazer um ou vários shows que sejam só especificamente pra divulgação e venda do disco, assim, sabe? Pra falar que chegou, tá aqui o disco. Então a gente tá tentando marcar, assim, os shows agora pra isso. Maravilha, vamos escutar mais uma então, já que a gente tá falando do disco físico e ele tá aqui na minha mão. Qual que vai agora? Vamos de outra favorita da galera aí, ator pornô. Que é, vamos nessa, que é a última. É a 14ª faixa, a última, embora tenha uma surpresa, uma escondida no final ali. Mas vamos conferir então o ator pornô aqui com o Los Beef. Daqui a pouquinho a gente fala mais com eles aqui no Pop Mix. Zumbi burocrata, carne enobrecida por um nó de gravata. Sigo trabalhando e para não desmaiar, desconto na família minha falta de ar. Sempre vislumbrei um futuro brilhante, carros importados e troféus na estante. Fiz de tudo pra não ser igual aos meus pais, é duro constatar que não sou nada demais. Não piloto jatos supersônicos, nem programo jogos eletrônicos. Não sou faixa preta de judô, nenhum super dotado ator pornô. Seria virar celebridade, astro principal em shows de futilidade. Ou quem sabe uma estrela do futebol, contrato milionário com o time espanhol. Tenho uma banda que não sai da garagem, isso é uma puta falta de sacanagem. Pode desistir do seu delírio infantil, feliz é quem se rende ao mercado imbecil. Não piloto jatos supersônicos, nem programo jogos eletrônicos. Não sou faixa preta de judô, nenhum super dotado ator pornô. Nem programo jogos eletrônicos. Não sou faixa preta de judô, nenhum super dotado ator pornô. Bom, seguimos aqui nesse bate-papo no Rio de Janeiro com o pessoal do Los Beef, com o Igor e com o Gui. É, Igor, aqui no Rio agora algumas bandas internacionais andaram vindo, né? Projeto Queremos, então tá bacana agora para ver shows, né? E vocês frequentam, vocês gostam, tem um gosto em comum ou cada um curte uma coisa diferente e no fim sai o produto final aí, Los Beef? Olha, eu acho que tem um gosto em comum. Não sei se pra todos os cinco, assim, partilham um gosto comum, assim. Mas tem. Tipo, eu amo em show, assim. Pra mim, eu acho a parada em show, assim. Que eu acho que é onde você, sei lá, pega pela performance, aprende, assim, vendo show. E assim, a gente tem. Mas tem, cada um traz uma coisinha diferente, assim, sabe? O Gui é punkzão, o Gui se amarra no punk, sabe? O Dudu às vezes é mais voltado para um Beatles, o Pacheco. Acho que o Pacheco gosta de tudo, assim. É, eu acho que talvez traga uma coisa um pouco mais pop, assim, o Ceia também acho que traz uma coisa um pouco mais energética, assim. O Ceia também é um pouco igual o Pacheco, ele também faz. São os dois músicos, então eles meio que ouvem, sabe, meio que de tudo, assim. Então acho que cada um tem uma referenciazinha legal, assim, mas a gente partilha coisas em comum, assim, bacanas. As letras, muitas dão umas alfinetadas bem inteligentes, bem legais. A intenção é sempre essa mesma? Ter uma certa acidez ali, que é algo saudável no rock, né? É sempre bom você ter uma não sei, não posso chamar isso talvez de inteligência, mas ter alguma sagacidade na letra. É, um questionamento, mas... É, sim, ter alguma coisa ali pra se fazer pensar, assim. Não necessariamente alfinetar, assim. É, alfinetar demais também é uma coisa problemática. Mas algumas letras têm, sim, alguma coisa que alfineta ali, mas... Não é o principal, é. A coisa mais, talvez, marcante nas letras seja o que a gente chama do rock autodepreciativo, que é uma espécie de label que a gente assume, assim, mas que, enfim, é uma das coisinhas da banda, né? E sobre a cena brasileira aí, como vocês situariam o Los Beef nela? Nossa, difícil. Assim, eu acho que a cena comercial brasileira é uma coisa... Acho que meio muito concentrado assim, em um canto, assim, sabe? Eu acho que a cena brasileira, no geral, ela é muito mais rica do que a gente sabe, assim, mesmo. Porque eu vejo que cada volta e meia eu descubro uma banda underground aqui do Rio que eu acho pica, que eu nunca ouvi falar, assim, sabe? E acho isso aqui, sabe? Zona Sul aqui, sabe? Então, assim, eu com certeza tem muita gente fazendo muita coisa boa, assim. Mas eu acho que o comercial mesmo tá pedindo uma coisa específica já há um bom tempo, assim. Já, sei lá, desde o final dos anos 90, talvez, assim. Que o comercial já pede uma coisa mais para um lado, que puxa mais para um pop. Eu acho que o rock, ele não tá enraizado mais na cultura brasileira, assim, de uma forma forte, sabe? Não é a música que o povão ouve, assim, é sertanejo, é essas coisas mais assim, né? Então, mas é assim, eu acho que tem muita coisa boa, assim. Eu acho que o mercado ainda pode vingar eventualmente, assim. Eu só acho que precisa ter um incentivo legal das pessoas certas, assim. Ótimo, a gente vai encerrar vendo o clipe aí, para quem quiser no site, já está aí para assistir, que é Rindo de Mim. Mas antes eu queria que você falasse sobre o álbum, quem quiser encontrar, quais são os caminhos, se é pela internet, mas se eu quero ter o disco físico, como eu posso fazer, enfim. Então, a gente está com o Bandcamp agora, que a gente, você pode ouvir o disco no stream ou pode baixar também. Lá no Bandcamp também tem uma coisinha de pai quando você quiser. Então, se você quiser fazer alguma caridade pra gente, dá R$2 ou baixar o disco de graça também. Tem no nosso site também, que a gente disponibilizou ele de graça lá. E agora a gente, assim, por enquanto, nessa semana, a gente só está vendendo mão a mão, assim. Mas a partir de agora a gente já está no próprio Bandcamp, a gente já está abrindo uma coisa de uma lojinha, assim, um merchandise, já para vender o disco e entregar para quem já for quiser comprar, mas isso não tá no ar, vai estar daqui a pouco, assim, já tá quase pronto. E agora a gente vai ficar com essa de vamos mandar os discos para as lojas mesmo, para blogs e tal. Então, assim, muito em breve você já vai poder entrar no Facebook ou no nosso Bandcamp e já comprar pela própria internet mesmo o disco, ou se não quiser comprar, só baixar, que tá disponível de graça. Com certeza. Então, quem estiver escutando pela entrevista pelo site do Pop Mix, aí embaixo já está é só dar o play aí e assistir o clipe da música Rindo de Mim, cujo a arte, todo o tratamento dele, né, a animação é assinada aqui pelo Gui. E quem estiver ouvindo pela Rádio Sucesso, aí o Sucesso Pop Mix, é só entrar no nosso site depois e conferir. Gui, fala então pra gente como foi montar esse clipe tão legal e tal. Bom, esse clipe, na verdade, foi meu projeto final de faculdade, né? Eu passei um ano inteiro fazendo, eu consegui meio que matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Eu fiz o clipe e terminei a faculdade. Enfim, eu gosto muito de animação, né? Sempre gostei muito de cartoon, desde que eu me entendo por gente. E eu vim estudando isso há alguns anos e, enfim, fui fazendo esse clipe desde o comecinho do ano, né? Lá como um trabalho da faculdade. E, enfim, é um clipe totalmente autoral meu, né? Auxiliado, assim, orientado pelos professores, mas todo o trabalho, assim, na mão mesmo, na marra, foi feito por mim. E com a banda toda sempre assistindo, né? Enfim, dando suas opiniões, vendo como a coisa estava acontecendo, mas eu, enfim, sou eu que assino. Excelente, muito obrigado. E até a próxima aí no Pop Mix. Vamos ver se a gente consegue ter vocês tocando mais vezes aí no Rio e em todo o Brasil. Com certeza, obrigado.